Eu sempre peço pra ela ir embora, mas sem muita certeza. Porque quando ela fica, enxergo com mais clareza. Com a delicadeza, além de conforta. As horas silenciosas que o coração não suporta. Me importa dizer o quanto aprendo com ela e quanto ela se contradiz, se mostrando assim tão bela. É engraçado como tua presença mexe comigo. Uma hora é cativeiro, outra hora é abrigo. Ora me esbofeteia, ora me estende a mão. Às vezes se faz lágrima, mas sente se faz canção. Tua voz sussurra em meu ouvido, e esse pelo feroz dá ainda mais sentido ao que vejo à minha frente, que se diz realidade. A força que ela me dá, vem vestida de verdade. Mas tê-la perto sufoca, é tão difícil entender. Não quero longe demais, vem tão perto pra te ter. Tristeza. Tristeza. Eu fiz de um beco no espaço, um ideal pra fugir da dor que rege o compasso e não me deixa dormir. E ela aumenta, a voz dela me alimenta o saber. O tempo para, a voz chega me fazendo escrever. Eu vou de contra quem me bate o coração com leveza. A caneta se arrepia quando eu sinto tristeza. Meu canto entrou o que os anos me causaram. Muitos bons se foram e saudade deixaram. Mas continua, e às vezes se disfarça. Confunde os presentes, às vezes vem de graça. E arremessa para um outro lugar. Altera o fim que reticente se tornou linear. No meu olhar o elfo estranha se opaco. São poucos os minutos que eu me sinto fraco. A ligação torna os momentos imortais. Me leva à tristeza quando penso.